A melhor música dos anos 70, 80 e 90. Certinho, à hora marcada, cá estamos nós para mais uma emissão da Caixinha Mágica na sua radioantenaweb.info. Diariamente, durante alguns minutos, viajamos no tempo e trazemos-lhe músicas como, por exemplo, In Loco, Já Não Há Heróis. Lembra-se? Em 1988. Depois temos Kiss com Crazy Nights e, finalmente, já que estamos numa onda crazy, a nossa Jukebox Love traz Madonna com Crazy For You. Venha daí connosco. Vão ser momentos mágicos ao som dos melhores sucessos. Heróis, Jukebox. What I'm dying to say is that I'm crazy for you. control my heart. I walk over to where you are. I do, I we need no words at all. Slowly now we begin to move. Every breath I'm deeper into. Que saudades das sessões de slows ao domingo à tarde. Muito, muito se dançou música como esta da Madonna, Crazy For You. Pelo meio ficaram os Kiss com Crazy Nights e lá no princípio recordamos os portugueses In Loco, que tiveram um êxito, pelo menos que se destacou mais, este Já Não Há Heróis. E como já não há muito mais tempo, ficam as despedidas. Para a próxima emissão, já sabe, vamos trazer mais música de 30 anos fantásticos, os anos 80, 90 e, claro, de vez em quando fazemos uma incursãozinha à década de 70. Porque vale mesmo a pena ouvir a melhor música de sempre aqui na sua rádio antena web.info. Sintonize-se!